Panorama Agrícola para 18 de dezembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro, lua cheia no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: leite de vaca não mata bezerro. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica para o seu verão. E na entrevista, alimento seguro. Você sabia que 100 mil pessoas vivem em insegurança alimentar aqui em Santa Catarina? Confira no programa de hoje. Você pode também participar aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Dica do dia. No verão, aprecie um suco ou um picolé de manga. A manga tem alto teor de fibras, ferro e potássio e pouca caloria. É hora das notícias. A Secretaria da Agricultura e da Pesca promete zerar até o dia de hoje a dívida pelo abate sanitário de animais doentes. Vai quitar a dívida que o Estado tem com criadores devido à indenização pelo abate sanitário de animais acometidos por enfermidades infecto-contagiosas, especialmente aquelas que podem ser transmitidas para as pessoas. A Secretaria da Agricultura determinou o pagamento de R$1,5 milhão de indenização, o que deve beneficiar mais de 250 criadores de Santa Catarina. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu, que é do CEPAGRO, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Marcos José de Abreu preside em Santa Catarina o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. 100 mil pessoas, perto de 100 mil pessoas aqui no estado, vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, passam fome diariamente. Nós falamos sobre esse assunto com o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu. Esse conselho é o controle social para as políticas de segurança alimentar e nutricional. Ele tem relação com o MDS e tem relação aqui no estado com a Secretaria Executiva de Combate à Fome, né? Essa capacitação, Marcos, qual é o objetivo dela? Essa capacitação é uma etapa de um processo para a construção do plano estadual de segurança alimentar e nutricional. Esse plano é o plano que vai construir algumas diretrizes e construir também algumas balizas para se implementar o sistema, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que é um sistema que tem vários atores envolvidos e vários procedimentos, principalmente para garantir a alimentação adequada, o direito à alimentação adequada da população. Hoje, Santa Catarina tem quase 100 mil pessoas com insegurança alimentar, né? E essas pessoas, muitas delas estão na área rural e uma grande parte nas periferias, né? E todas as políticas voltadas para garantir o direito à humana alimentação adequada estão relacionadas diretamente com a implantação desse sistema no estado. O estado já aderiu ao sistema nacional, né? Consequentemente, ele se compromete a cumprir algumas etapas, e uma das etapas é a construção desse plano. Bem, embora o plano esteja sendo construído, que ações estão previstas? A construção do plano vai ser uma construção participativa, onde a sociedade civil, através do CONSEA, e o poder público, através da CAISAN, que é a Câmara Intersecretarias, vão estar conversando e vendo onde que as ações se complementam. A partir daí, principalmente o setor da agricultura, povos tradicionais, comunidades que estão em segurança, organizações ligadas à alimentação, organizações ligadas à agricultura familiar vão estar diretamente relacionadas. O que está nos balizando muito é o resultado da 4ª Conferência, né, de Segurança Alimentar Nacional, que aconteceu no Estado e que foi dali tirado vários encaminhamentos e ameaças, pontos positivos e alguns entraves para que se avance na segurança alimentar e nutricional do Estado, né? Daria, Marcos, para você citar esses entraves, esses pontos positivos, essas ameaças? Nós temos a questão da alimentação, não só no Estado, mas no mundo todo, é uma questão de muitos conflitos, a gente quase não discute sobre isso. Sempre se tem a questão, tem comida para todo mundo? Né? E o que a gente defende enquanto sociedade civil é que tem comida para todo mundo. Os mecanismos de distribuição dessa comida, os mecanismos de acesso às populações terem acesso a essa alimentação, os mecanismos das comunidades conseguirem produzir o suficiente para elas, é o que a gente trabalha. Então, nós colocamos como ameaças principalmente a questão de ampliação da agroecologia, temos que ampliar a agroecologia, a problemática de transgênicos e agrotóxicos e o monopólio, né, da produção agrícola e o monopólio das sementes. Colocamos como entrave a questão de legislações sanitárias para que o agricultor familiar tenha condição de produzir e beneficiar seus produtos, né? Colocamos a questão da diversidade de alimentação, que com a industrialização do alimento a gente perde diversidade, então perdendo diversidade a gente perde qualidade também. A questão, principalmente aqui no nosso estado, que é o uso dos mares e das águas continentais, né? A questão do acesso dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores e ribeirinhos, né? E muito também é ligado à ampliação do Estado como um ente forte na questão de dar acesso à população. Então, a gente fala da aquisição de alimentos direto da agricultura familiar, especialmente da agricultura familiar agroecológica. A gente fala da alimentação escolar, que muitas crianças, a gente sabe hoje que a principal alimentação dela é na escola. Então, a gente pede para que não seja terceirizada essa alimentação, mas que ela seja qualificada. A gente fala muito que se fala que são os instrumentos ou as ferramentas de SAN, que são os bancos comunitários de alimento, são os restaurantes comunitários de alimento, são estruturas para que a agricultura familiar consiga comercializar, estruturas de distribuição, estruturas de distribuição, né? Então, esses são alguns pontos do que foram encaminhados a partir da Conferência Estadual de Segurança Alimentar, a 4ª Conferência. Marcos, esse número de 100 mil pessoas em insegurança alimentar, pode-se dizer que são 100 mil pessoas em Santa Catarina que passam fome todos os dias? São especialmente pessoas que passam fome e também pessoas que têm uma alimentação muito restrita, principalmente restrita em gorduras, açúcares e carboidratos. Assim, é muito restrito porque é uma base, é muito da base de alguns produtos, né, que a gente sabe que essas populações de periferia e que estão, não digo periferia como as favelas, mas periferia de um processo de desenvolvimento, né, que não estão participando, e essas populações muitas vezes estão na área rural e pouco a gente fala. Então, esse é um dado que foi feito a partir de um mapeamento e que mostra que muitas pessoas, dessas 100 mil, a grande parte delas está passando fome no estado. E isso não aparece nos índices de desenvolvimento, porque Santa Catarina é um dos principais IDHs do país, né? E algumas cidades estão no topo, entre as 10 principais, né? Então, a gente esquece desse que a gente fala, que são essas pessoas que estão periféricas e que fogem muito da média e que pouco aparecem nos dados, né? Mas a preocupação enquanto conselho, enquanto uma entidade de agricultura familiar e que promove a agroecologia, é de trabalhar essa questão da alimentação, do direito humano à alimentação adequada, para que a gente cada vez diminua mais esse índice, né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu, que preside no Estado o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.